escreveste novamente as tábuas, mostrando graça após a queda. Teu nome ecoou no monte, compassivo, misericordioso, longânimo e fiel. Assim revelaste teu coração. Refletindo a tua presença.